senhor, eu vou na Sessional 4. Precisaria de um desvio à esquerda na proa 40, aproximadamente 30 milhas. Teve desvio na Sessional 4. 4. Doutor, 1020 da Gol. Prezado de LS, fome estabilizado, 9020. Portará estabilizado. Ok, if you're ready, you can line up and call 1160 power. From Bravo, runway 10, 18-6, runway on Atlanta. And call the tower, 1186. Tower, good evening, it's Charlie Golf, Romeo, Lima, Echo, or Bravo, holding Charlie 10. Okay, we are entering runway, you are clear, to line up and wait, okay, line up and wait. Line up and wait, runway 10, and clear yourself, one more time. Say again, the last message. Okay, you are clear to climb to 330 after takeoff. Oi, 05, decola 51, controle 19.35. 19.35, voo 1805. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 1805. 805, saída Puca, sub e mantém o 370, vigilância radar. É o 370, saída Puca, voo 1805. Estabilizado LS 1020 da Gol, baixado e travado. Ok, complete final LS, chama a torre 118.6, 1020. 118.6, grato, boa noite. Boa. Controle Salvador, bom dia. O senhor está 3890, informação Bravo, passa 205 para 140. Tá, 3891, bom dia, chegada bom, fidência mantenha 4.000 pés, vigilância. 4.000, vigilância para 80, cogita 3. 891, confirmado 1014. Ajuste 10 na 3. 3 agora, obrigado. 381. 1714, continue descida para 2.000 pés. E tá livre LS. Após o desvio, está livre voaduna. Ok, 2.000, 1.003 o ajuste. O ideal pra gente é manter essa proa 30 até a final, interceptar nessa proa. Informações ficariam todas à direita. Ok, sem problema. Então, nessa proa, autorizado interceptar localizador, informe estabilizado. 7-4, chama estabilizado. 2 airborne at 54, call now 119.35. Zero 020 livre pouso, vento 150 graus, 110 nós. Livre pouso 1020, chove na roda, pessoal? Na negativa, vertical sem chuva. Negativo, grave. É, ainda não avistou aí, né? Confirmo. Negativo, ainda não avistado, reportará o teto, pessoal. É, tem uma camada aí, eu tô já vendo o seu farol já. Ok, obrigado. Level 330, on Puka departure, on the radar surveillance. Okay, climb maintain flight level 330 on the Puka departure for Romeo Lima Echo. Avistou com 800 pés, o gol 1020. Gente, livre pouso, 160 graus, 10 nós. Livre pouso, 060. Noite 05, passa 150, chame o centro Recife em 12545, alterne 12685. Ok, 2545, alterna 2085, gol 1805. Obrigado, boa noite. Boa noite. Zero 020, seu solo foi 57, táxi via Alfa e... Alfa e Juliette. Alfa e Juliette vai pra área remota na minha escuta. Alfa e Juliette pra área remota, mantendo sua escuta igual no 020. Control with the WebJet 5809, down 150 Bravo Formation. Jet 5899, descend and maintain 3000 feet, QNH1013, on Mario arrival. Clear, fly direct to ETAP intersection. Fly ahead, ETAP intersection, down 3000, 1013, 582. Controle está 38 no avião. Prossiga. Direita para 230 para dar formação por mais 15 metros. Direita livre desvio, 38 no avião, está livre descida até 3 mil pés, ajuste 1013, 1013. 3000, 1013 para 38 no avião. Mono 7 no 4 passando Duna, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, 7 no 4, bom. Salvador, boa noite, Bono 714, está na final, 1-0. 714 é a parte externa. Na portaria. Enable 126.85. 1015, Salvador. Boa noite, chegou no 330, descente da Bravo. No 330, desse mantém a 4 mil pés, chegada a Mari. Ajuste no 0, no 3, voe direto em TAP da presente. Aumento. Gente, vai reportar no 020. Embaixo travado, Bono 7 no 4. 7 no 4, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3, reporte campo à vista. Ok, reportarei. Estou a mil pés, 7 no 4, gol. Sente, livre pouso não no 0, vento no 70 graus com 7 nós. Pouso 10, 7 no 4. Direcione na Juliette, 1020. Sente, 12 da remota. Sente, confirma 12 remota. Afirmo. Grato, boa noite. 714, solo ao 04, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Ok, direita Alfa, chamando da Juliette, mantendo a sua escuta, 714, gol. Control web 5899. Go ahead. Request possibility left turn heading 035 20 miles and after fly heading Duna. Okay, clear deviation web jet 5899. Thank you, sir. Controle Salvador, boa noite. Azul 4062, passa, mantém 190. 4062, voe direto em TAP, chegada Mari, desse mantém o 050. 050, direto em TAP na Mari, 4062. 330 via Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Zipark transition. Take off from runway 10 left turn, departure 119.35. Squawk 5553, read back. Tropa 084, steer to Madrid, level 330, via Zulu 10, and upper November 873 from Natal, please confirm and departure Puka, Zipar transition from runway 10 with left turn and squawk 5553. Confirm Puka departure with Zipar transition, departure frequency 119.35. Okay, 119.35 for departure frequency, thank you. Read back correct, call ready for push and start. I'll call you back. Corrigindo Torre Salvador, para 3891, boa noite, vai passar o Índia Serra, baixo travado. Boa noite, 3891, reporte externo. Rodará, 3891. Para ingresso na Juliette, voo no 714. 714, táxi fiel para Juliette, portão número 4. Portão número 4 pela Juliette, voo no 714. Coisa 99, 2000 pés, 63 autorizado DLS, assim que possível, reporte estabilizado. Roger, down 2000 feet, a report established, web 5899. 3891, vento 170 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, é parte Campo à Vista. Botará 3891. Confira o vento mais uma vez para o 3891, senhor. 170 graus com 9 nós. Ok, obrigado. Controle 4062. Controle 4062, azul. Prossiga 62. Tem uma pequena formação sobre TAP. A gente vai fazer um desvio à direita e depois já retoma na direção final. Seria possível? 0 graus com 9 nós. Atualizado o pouso, pista 1-0, 3-8-9. Tudo descido até 3.000 pés, 1013. 3.000 pés, pela esquerda, desvio 1013, 4-0 mesmo. 3-0, desce 2.000 pés, 1013, autorizado LS no 330. Para 2.000 pés, 1-0 no 3, LS igual no 330, obrigado. Espera. Roger, push and start, call ready for taxi. Torre Salvador, web 5899, estabilizado, localizador. Objeto 5899, reporte externo. Profissional externo, 5899. No solo Zumo 1, livre direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, C3. 891. O 1896, desvia esquerda de TAP para estar na formação sobre o mesmo. Autorizado no 896. Boa noite, 96. 4062, redução 200 mais. 200 mais, 4062, 7. Boa no 330 no localizador. Ciente, no 330, completo de LS na escuta. Completo na escuta, boa no 330. Vai seguir o tráfego 2 horas, 7 milhas, está interceptando agora o ILS, no rumo leste. É, está autorizado interceptar o ILS, um ajuste no 0 no 3, descendo para 2.000 pés, azul 4062. Ciente, 3.000 pés, autorizado interceptar o ILS, segue o tráfego 2 horas, 4062, reduzido para 200 pés. É, 5899, fui aliás para já travado. 5899, reporte campo à vista. Reportaremos, 5899. Olá, Juliette, boa, Sandra, 2891. 20, mantendo desvio, realizando desvio. Nessa proa, qual altitude estamos autorizados? Permanece 2.000 pés, 1896. Reporta na proa de Duna, assim que possível, 896. Ciente, 2.000, reportaremos quando a proa do Duna, o gol no 896. Com 1.100. 158 899, livre pouso no 0, vento no 60 graus com 99, altímetro no 0 no 3. O 613, 160 com 9, pouso autorizado a 10, leve 589. Pista tá molhada, chefe. Negativo. Obrigado. Por gentileza, autorização para Belém, o 353 no 7, nível 390. Pouso 360, pré-aprovado, aceita? Aceita, 353 no 7. Sente autorizado Belém, nível 360, via Upper Zulu 41. Saída Momo, transição Trova. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5556, coteja. Sente autorizado Salvador Belém no nível 360, via Upper Zulu 41, a saída Momo, transição Trova, decoda 10 com curva esquerda, controle 11935 e acionar 5556, 35317. Cortejamento correto, chama para inspecionamento. Chama lá, 5317. No 330, torre 118-612. Quando 330, chama 118-612, quando 330, obrigado. Estabilizou também 4062, 14 milhas. Afirmativo, torre 118-612, completo GLS, azul 4062. 18-612, obrigado, boa noite. Boa noite. Alfa Kilo Pat 3, avião 58 nas nada. Torre Salvador, uma boa noite, chegou no 330, na final, estabilizado. Boa noite, com o 330, vento no 60 graus com 11 nós, altímetro no 0 no 3, é parte Campo à Vista. Aguardará água no 330. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, 12 milhas e meia da pista, estabilizado. Azul 4062, é parte externo. Gente. Boa noite, 96 pro Andodona. Autorizado, LS, reporte estabilizado, 896. Reportaremos estabilizado, boa noite, 96. Salvador, Europa City 84. Go ahead. There is a problem with the pushback, we are still at the gate, we'll call you when we are ready again. Roger. So you go no 330, visual, 1000 pés. Sente no 330, livre pouso na 10, vento no 70 graus com 1 no nosso. Sente livre pouso na 10, go no 330.